Governo que vive maltratando as pessoas que alegam que são boas, pois trabalham sem parar. Pra todos, mas só pensa em si mesmo e naquele que eles mesmos decidiram ajudar. Mandatos começam e acabam toda hora, mas a tal da injustiça insiste em não acabar. Alguém me diga quem é o culpado. Se foi escolhido errado, quem iria governar? O povo trabalha todo dia, o dia todo paga as contas e a conta pro país não acabar. Problemas que não são seus problemas, quem cria o problema decide cochilar. Culpados podem ser encontrados em Brasília, mas o gato no seu poste também é corrupção. Só acho. Talvez esteja errado, seu doutor. Se eu não tiver errado, também diga por favor. Me diz de quem é a culpa? Aponte alguém que aponte a culpa. A culpa é de quem foi, ou quem não foi pra rua. Eu já sei de quem foi, a culpa é toda sua. Me diz de quem é a culpa? Aponte alguém que aponte a culpa. A culpa é dos petralha, a culpa é dos coxinha. Eu já sei de quem foi, a culpa não foi minha. A mídia racista e fascista, ativista da agenda de quem quer diminuir quem é menor. Coloca minhoca na cabeça de quem já tinha minhoca na cabeça. E aí fica pior. TVs ligadas proliferando sempre a ideia de que corpo vale mais que caráter. Mulheres, frutas, muitas lutas. E essa feira livre ilude os meus frutas. Mulheres olhando na verdade são meninas que riem do cara indo de busão para o trabalho. Me dizem que o mundo é dos espertos e não curtem um trabalhador honesto. Chamam ele de otário sem carro, chamado de status pelo gueto. Resta esse homem ser medido pelo seu salário. E quem diz que o cara da periferia é um derrotado? Mora na periferia, na casa ali do lado. Me diz de quem é a culpa? Aponte alguém que aponte a culpa. A culpa é de quem foi ou quem não foi pra rua. Eu já sei de quem foi, a culpa é toda sua. Me diz de quem é a culpa? Aponte alguém que aponte a culpa. A culpa é dos petralha, a culpa é dos coxinha. Eu já sei de quem foi, a culpa não foi minha. A gente foi pra rua protestar que é o seguinte: que não ia mais ter copa, que o dinheiro criou asa. Começou aquele jogo bonito, aquele estádio bonito, e a gente voltou pra casa. A gente foi pra rua protestar que é o seguinte: que o gigante acordou dizendo hoje eu não durmo. Aí o gigante encheu a cara de cachaça. Eles foram reeleitos no primeiro turno. A gente foi pra rua protestar que é o seguinte: que não era por 20 centavos, tava tudo certo. Aí eles devolveram os 20 centavos, roubaram o metrô e a gente deixou quieto. Eu acho que é melhor eu parar com essa busca, senão você vai me ver manchando tudo de vermelho. Você vai me encontrar esganando o culpado. Encontrei o safado, tava no meu espelho. Me diz de quem é a culpa? Aponte alguém e aponte a culpa. A culpa é de quem foi ou quem não foi pra rua. Eu já sei de quem foi, a culpa não é sua. Me diz de quem é a culpa? Aponte alguém e aponte a culpa. A culpa é dos petralha, a culpa é dos coxinha. Eu já sei de quem foi, a culpa é toda minha.